Se me der pra salinar, mais ninguém me pode salinar. Se me der pra salinar, mais ninguém me pode salinar. Eu sou seco, mora lá, mora lá, mora lá. Deixou o seco, mora lá, mora lá. Aroeixo, morcego. Aroeixo, Aroeixo. Saroeixo, morcego. Tchau, Sérgio. Seu morcego, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Por que as pessoas dizem que consideram nas suas expressões de comportamento uma seriedade bem remarcada? Depende da linha de trabalho. Uhum. Quais são as marcas no perispírito dessa pessoa? Eu, quando vivo, fui uma pessoa muito séria. Uhum. Já é uma... Continua assim, faz parte da minha personalidade. Personalidade. Exato. Não é necessariamente da sua falange. Não. Tanto que existe o morcego da alegria. Ah. Que é o morcego dito reverso. Certo. Que ele vem trazendo alegria. É como se você tem um morcego hematófago e um morcego frutífero. Ah. Exato. O morcego frutífero, entre aspas, que é o morcego reverso, é o morcego da alegria. Uhum. Ele chega quase como um erê. Chega quase como um erê. Ou seja, ele não, divertido, o senhor quer dizer, né? Sim. Pela expressão de diversão, claro. É, como é que... Conta um pouco da sua vida. É, antes de entrar nessa história, a gente aprendeu que o senhor é, naquela vida específica, foi filho de uma bruxa. De uma bruxa e de um feiticeiro. E foi criado como tal. Foi criado como feiticeiro. A minha mãe tinha o que é dito coven. Uhum. São várias. É um círculo. Quase como um círculo de uma gira de umbanda. Uhum. Hoje. Claro. Uma família, né? Exato, uma família que serve como uma corrente dentro dos rituais magísticos. Uhum. E eu fui criado nesse meio. Sim. Eu já fui criado desde criança com os ensinamentos magísticos. Uhum. E dentro. Fui criado pelas mulheres do coven. Certo. E pelo meu pai. Entendi. E daí talvez um pouco da seriedade foi herdando o negócio de família. Um pouco. Dona Maria já hoje já é mais tranquila. Né, coroada. Coroada a respeito de... Entendi. Muito bem. E aí, como que o senhor veio parar nessa terra Brasilis? Eu achei que o novo continente teria novos conhecimentos que eu pudesse adquirir. Como sendo criado dentro de um coven no velho continente, achei, e todos concordaram, minha mãe principalmente, que eu já havia absorvido todo o conhecimento que eu conseguiria ali no velho continente, que seria bom que eu desbravasse os conhecimentos magísticos. Nossa. No novo continente. Eita! Sim. Foi assim que eu acabei vindo pra cá. Acabei conhecendo Tranca-Ruas. Como é que foi conhecer? O senhor precisou dos serviços dele? Eu precisava de um advogado, porque eu achava desnecessário você ter escravos. Eu achava isso muito desnecessário. Isso nós tínhamos em comum. Exato. O senhor também achava, seu Tranca? Sim. Achava não que... Não faz sentido. Apesar de que eu era uma pessoa má, né? Fazia mal para as mulheres. Uhum. Eu achava que ninguém tinha direito de ser tratado como um animal. É uma coisa meio contraditória, eu sei. Mas eu achava que se uma pessoa está trabalhando, ela merece receber por esse trabalho que ela faz. Exato. Ah, claro, que era o mesmo pensamento que o senhor tinha. Sim. E o senhor, claro. As moças que eu maltratava, elas recebiam pelo aquilo que eu fazia. Então, seu morcego, não quer dizer que porque o senhor era feiticeiro, queria o mal dos outros. exceto que fosse pro meu próprio bem. Como que quer que explique melhor, por gentileza? Não é que explique melhor, ajude-nos a compreender melhor. A questão da absorção da energia de uma alma para eu conseguir viver mais tempo, mantendo as minhas lembranças dentro da minha alma. Isso foi uma das coisas que eu aprendi com a minha mãe, que eu praticava sem muita piedade. Nossa, claro. E tudo que era em favor do seu benefício... Do meu engrandecimento magístico... Azar de quem estivesse na linha. Exato. Se não estivesse na linha, ele não fazia mal. Pra mim não fazia diferença, aquela pessoa nem existia. E por que que então o senhor era contra a escravidão negra? Porque pra mim não fazia sentido eu ter que tratar uma pessoa como um objeto só pela diferença da pele. Faz, ah, entendi. Não fazia sentido. Claro, compreendo. Está me servindo, por que não ter a sua recompensa? Independente da forma, que seja negro, branco, amarelo, azul, que seja. É. Por que não? Azul eu não encontrei ainda. Eu também não, mas fica aberto. Fiquem abertos. Sim, senhor. E aí o senhor era, tinha esse compreendimento, compreensão desses estudos. O senhor chegou a... Bom, daí o senhor está no Brasil, chamou-se ao Tranca-Ruas, e daí o que aconteceu? Era um dos poucos advogados que compreendia o meu idioma. Os meus empregados não compreendiam o meu idioma, ele fazia essa ponte pra mim. E qual idioma que era esse? Da inglês. Qual? Ah, o inglês. Ah, olha, o senhor era da... um país que fala inglês. Da Inglaterra. Entendi. E o seu tranco, o senhor sabia inglês? Sim, inglês, francês, latim. Latim. Bom, é, as um escolas... pouco de alemão. Pelo estudo, né? Sim. O senhor nasceu no meio... abastado. Sim. Financeiramente. Sim, estudei, nunca precisei de fato trabalhar. Trabalhava como advogado muito mais por hobby, mas não precisava. Para ser um homem correto, nobre, eu tinha que trabalhar. Então eu trabalhava como advogado. Meu pai e minha mãe podiam dizer, meu filho é advogado do Novo Continente. Mas, na realidade, eu não precisava trabalhar. Certo. Muito bem. Daí... O senhor falou, não concordo com isso, só que o senhor precisava, porque os escravos que serviam as pessoas, como o senhor ia substituir isso? Vamos ver. Eu contratava. Eu libertava os escravos, fazia um contrato de trabalho, que é o justo. Nossa. Claro. Eles recebiam, eu adquiria uma casa para onde eles poderiam morar, me pagar o aluguel, e eles trabalhavam para mim, eles eram meus empregados, não meus escravos. Eita. Tem algum deles que virou preto velho? Vários. Vários. Que legal. E hoje tem comunicação com o senhor? Não. Eita. Eles estão bem acima de mim. Entendi. Comunicação é mérito, não é... Sim. Entendi. Se precisar, eles descem pra dar uma bronca, né? Mas... Esse é outro... Tá certo. Então, senhor Exu Morcego, o senhor é um Exu que em vida foi feiticeiro. Uhum. Tem aí, senhor? Aham. Foi feiticeiro. Sim. Quem entrava na linha de fogo se queimava com o senhor. Se eu precisasse que essa pessoa fosse derrubada, sim. Tá certo. E hoje o senhor vê as pessoas fazendo encantamento aleatoriamente, sem saber o que está por fundo e levando a bronca depois? Sim. Só ao desejar que aquela pessoa caia, já é quase um encantamento. Nossa. Pela energia que você emana. O poder tem pensamento. O pensamento tem poder. Ao contrário. Claro. Entendi. Não. Bom, se eu trocar você for lá, vou ajudar. Uhum. E demorou essa ajuda para acontecer? Ficaram vários meses trabalhando juntos? Como é que foi? Foram muitos meses para trabalhar juntos. Primeiro para conseguir fazer com que todos os meus escravos entendessem que eu queria que eles fossem empregados e não escravos. Que eu queria que eles tivessem uma vida de ser humano e não de animal. Ficaram desconfiados no começo. Sim. Desconfiados? Sim. Ah, normal. Claro. Sim. Onde já se viu isso? Exato. Claro. Todos os outros senhores abastados tinham escravos que tratavam com chicote. Porque o estrangeiro estranho estava querendo tratá-los como seres humanos. Uhum. Eles ficaram desconfiados. Claro. Depois foram as questões de importação. Que eu precisava trazer os meus estudos e parte do meu laboratório, que eu havia deixado na casa de meu pai, para minha casa, nem tudo era exatamente legalizado. Uhum. Não se pode ficar transportando fetos de bebê de um lado para o outro. Eita. Feto de bebê para quê? Para estudar, para entender como funciona, para entender como a alma se prende no corpo de bebê, para esse bebê nascer. Por que que uma criança recém-nascida dentro de um útero tem tanta energia? Uhum. Como funciona? Por que tem tanta profissão? Como funciona a questão química? Como o corpo cresce? É isso. É, e eles acabavam morrendo, imagino. Não, eles já estavam mortos. Ah. Precisava trazer. Tá. Realmente mortos e abertos. Tá, entendi. Mas quem matava não tinha nenhuma ligação com o senhor? Não. Eu pegava, o corpo não. Pegava? Matava a mãe, tirava o bebê, ficava com o bebê e estudava o feto. Eu Bom. Disse, se estava na minha linha, estava na minha reta para o estudo, eu derrubava sem dó. Sim, o senhor disse. Claro. Isso incluía mulheres grávidas. Certo. E como que o senhor qualifica seu tranca, esse jeito de matar? É melhor do que o jeito do senhor e da dona Padilha? Matar é sempre matar, filho. Fazer mal pro outro é sempre fazer mal pro outro. Não é certo, não importa como. Mas era pro estudo, seu tranca. Não importa. Você não, a sua liberdade não pode passar por cima da liberdade do outro. Ele interrompia uma vida. Eu podia muito bem entrar no cemitério e arrombar uma tumba. E arrombar? Um túmulo. Um túmulo, claro. Mas eu preferia matar. Ah, da pessoa recém-enterrada ali. Exato. Ah. Poderia fazer isso, mas eu não queria. É. A minha escolha foi tirar uma vida. Claro. Várias. Várias? Nossa. E quem tá ouvindo dizer assim, tá vendo? Vai buscar a ajuda de Exu. Exu só fez o mal a vida inteira e agora vai querer ajudar os outros. Na primeira oportunidade ele derruba você. O que o senhor tem a dizer, seu morcego, quem fala isso? Primeiro que se você foi derrubado, motivo tem. Nenhum Exu derruba o seu cavalo. Nenhum Exu doutrinado derruba o seu cavalo de graça. Ou outra pessoa. Ou outra pessoa. Uhum. Que seja doutrinada não é de graça. Uhum. E se mesmo assim derrubou, é porque muito provavelmente não é uma entidade doutrinada. Mas o principal é que o fato de eu ter feito coisas erradas não me impossibilita de ensinar. A não fazer. Não. Eu passei pela coisa errada. É. Ah. Eu sei os meus motivos e as justificativas de ter feito a coisa errada, então eu posso trabalhar isso em você. Ah, claro. E de certa forma isso já é uma cicatriz aberta que vai curando, conforme o senhor vai trabalhando, mas o essencial é que vocês já se entregaram para a lei. Sim, sim. Filho, pense, a pessoa fala, ah, mas você é só um espírito, você não sabe o que era a gana de querer poder e conhecimento. Ah, eu sei, sei. Sim. O senhor sabe que você é morcego? Sei. E sabe tudo o que gera. Exato. Eu sei a sua linha de raciocínio pela sua gana do poder e do conhecimento. E ele? Eu tive essa linha de raciocínio. Eu tive as consequências, então eu sei o que vai te esperar lá na frente. Lógico. E o que pra gente importa é que vocês têm regras para cumprir que são muito exatas. Sim. Muito claras. Sim. Vocês também têm. Ah, mas... Vocês só têm a escolha de não cumprir. É. Mas não. Exatamente. O que acontece se o seu tranca-ruas deixar de seguir uma lei da falange dele? Eu apanho. Apanha, cai, sim, sai da falange. Sai da falange. Perde privilégio. Volto pra... Perde privilégio? Tipo, perde. Força que tem, né, perante outro espírito. Perde a ferramenta, perde a força. Perde até um pedaço da sua memória, se você deixar. Que isso? A sua individualidade vai mais um pouco embora. E o espírito vai embrutecendo ali. Sim. Sim. Nossa. E aí? Ninguém quer isso, seu tranca. Não, demorei tanto tempo pra conseguir... galgar e parar de sentir as dores de vivo, das coisas erradas que fiz, vou fazer a coisa errada para voltar a sentir as dores? Não. Muito bem. Então, senhor Exu Morcego, o senhor teve essa parceria com o seu tranca própria da realização dentro de uma vida carnal natural dos acontecimentos? Sim. Claro. E um relacionamento profissional. Quando que isso passou de profissional? Numa viagem às Minas Gerais. Em que eu tive que resolver algumas compras de metais. Ele teve que ir junto. Sim, eu precisava de alguém que cuidasse da papelada, era meu português. Eu não entendi esse idioma difícil, maldito. Eu precisava que alguém me traduzisse. Muito bem. Então, o senhor sabia que o senhor já cresceu com inclinações homoafetivas? Ou como é que foi? Entenda que eu cresci com o entendimento da mulher como um ser quase intocável de tão sagrado. Nossa. Sua mãe. E todas as outras que eram, de certa maneira, minha mãe. Minhas mães. E eu entendia o prazer como uma coisa extremamente carnal. Então, por que eu vou macular um ser tão superior a mim com esse tipo de prazer carnal? Sendo que eu posso obter tanto prazer quanto em outro homem. Nossa, era trauma de infância. Não era trauma, filha. Era uma questão de percepção das coisas. É, realmente. Valores, né? Exato. Claro. Trauma é uma coisa que foi feita de você, que te maculou no seu psicológico, você não consegue fazer aquilo por causa dessa mácula. Exato. No caso, ele tinha uma concepção de que a mulher era divina demais para ser maculada sexualmente. Muito bem. E quando que o seu tranca ou a pessoa que ele era naquele momento se tornou importante para o senhor? Não tornou importante? Já começa por aí. Não, importante é uma palavra muito forte. Mas presente, por assim dizer. Claro. Não só pela... Às vezes a pessoa fala, enfatiza no homossexualismo, mas até uma amizade que a gente perde, a gente se sente, né? Fica sério? Sentido. Sério? Uma amizade. Entendo, filho, que eu não sou muito bom com sentimentos. Nunca fui. Nunca foi. Não. Isso se traduz no quê? O que o senhor quer dizer? Isso se traduz nas minhas maneiras de agir. Por exemplo, esfaqueando as pessoas. Nossa. Não tinha sentimento, não se importava com a dor ali. É dor na reta. Queimou. Se você não ama, filho, você não odeia. Exato. Mas você não entende o amor pelo próximo. Se você não tem amor, amor por si só, o sentimento, amor. Você não vai ter amor pelo próximo. Claro. E aí, o senhor sabia um pouco do envolvimento dele com a pessoa que hoje é Maria Padilha? Sim. E pro senhor tudo bem, não fazia diferença? Não, menos quando ele batia na minha porta cheirando a cigarro barato e bebida. E desalinhado. E se incomodava o senhor? Sim. Banho é bom. Tá, eu preferia que ele não chegasse na minha casa com cheiro de bordel. Entendi. Faça o que quiser, mas não traga isso pra mim. Exato. E o senhor tinha esse entendimento de energias. É verdade que quando ele interagia sexualmente com outra pessoa, podia chegar ali e o senhor conseguia ver a energia dele? Sim. Os vampiros espirituais se alimentando dos excessos que ele cometia. Nossa. E do sangue que ele derramava sem motivo. Entendi. Nossa. E aí, um belo dia, como é que foi esse dia? Como que o senhor ficou sabendo dos feitos da pessoa que hoje é Dona Padilha? Olha, primeiro que quem avisou o pai dele que ele estava preso fui eu. Oh. Depois de algum tempo. Porque eu já havia avisado que ela causaria problemas, mas não quis me escutar. Foi então, assim que ele sabia, então, que era ela. E depois que ele foi solto e desapareceu e ninguém mais sabia dizer onde estava e eu precisava de um advogado, eu deduzi o que havia acontecido. E se tivesse acontecido mesmo ou não, azar. Eu Mas o senhor tinha como advogado. Saber? Sim. Pelo seu poder magístico? Sim. Já havia máculas energéticas. Mas ele não usava os poderes magísticos dele para coisas pequenas, como saber se eu estava vivo ou não. Não. É? Sim, filho. Não. Sempre foi para coisas muito grandes. Por exemplo, manipular a energia do universo ao meu favor. Para que eu pudesse ganhar alguma coisa com isso. Sua mãe já procurava forma de estender a vida dela no corpo. Exato. O senhor foi um pouco... Conhecimento que ela passou para mim. Passou? Ela Sim. já sabia, então? Já. Tá. Eu fui um experimento dela. Válida. Entendi. E, muito bem, daí o senhor deduziu, porque não era difícil deduzir isso. Exato. Se pôs fogo, tem uma mulher louca por trás. A única louca que eu sabia que ele conhecia era ela. Como... O fogo é feminino? De certa forma. E como foi que o senhor... Como é que foi aquele dia que... Como é que foi? Eu usei o mesmo veneno que ela usou. Um veneno de paralisia, que eu não vou ter repertório para ele passar, feito de qual planta. Ah, tá. Nem é bom, né? Nem é bom. Uhum. E deixei ela consciente, mas com o corpo paralisado, enquanto eu a esfaqueava. Ô, louco! Consciente e paralisada. Sim. Então o senhor podia até esfaquear devagarinho. Sim. Deve ter sido assim mesmo. Como que foi? Não foi muito devagar. O senhor estava com pressa? Eu tinha mais coisa para fazer. Não estava com ordem? Não. Um pouco, porque eu precisava de um advogado. E ia ter muitos trabalhos para conseguir outro advogado que falasse o meu idioma. Ah, claro. Entendi. E assim, ela se foi. Sim. Como foi os outros dias que se seguiram? Houve ataques espirituais, ela procurou se vingar, como é que foi? Primeiro ela ficou presa há muito tempo, então ela não conseguiu me atacar diretamente. O senhor sabia disso? O desencarne dela foi diferente, sim, tinha consciência disso. Uhum. É sempre bom manter um controle de onde estão as almas que você machucou. Ô, louco, tem jeito? Sim, tem. Pro senhor, claro. Uhum. Tinha, não, né? É uma coisa que se possa ensinar também. Claro. E aí? Esse meio tempo. Então o senhor ficou ali, na espreita, e como é que... Ficou cuidando. Ficou cuidando. E qual... Como é que... Deixa eu ver como estamos aqui. Como é que foi o seu desencarne? Meu desencarne? Eu, infelizmente, tentei exceder um pouco a energia dos meus chakras. E ao invés de me alimentar, quando chegou no limite, eu não parei, eu queria saber o que acontecia depois. Então eles meio que estouraram. O senhor queria viver de luz? Não. Como assim? Viver mais. Ah. Não ter luz. Mas o senhor parou de se alimentar e continuou vivendo? A energia, filho. De energia, filho. Como assim? Roubando a energia do chakra de outra pessoa. Ah, fazendo aquilo que já foi explicado. Dona Maria. Eu tentei exceder o limite do que o meu chakra aguentava, porque eu queria saber o que acontecia. Bem, eu morri. Oh. Meus chakras estouraram todos. Nossa. E eu me desprendi do corpo. Entendi. E não consegui voltar. Uhum. Todos os meus chakras estavam zerados, estourados. Entendi. Por que chumbo morcego? Não, antes de o senhor falar, o que aconteceu quando o senhor morreu? Muita coisa. No mundo de lá. Apanhou? Bastante. Teve gente que o senhor matou? E veio me cobrar, os guardiões me cobraram. Bastante. Minha mãe foi me cobrar por eu ter feito um experimento que era algo que daria errado. Sua mãe já tinha coroa? Não. Como é que foi essa cobrança? Sua tranca quer saber, não quer saber. Uhum. As brancas que ela sempre dá, as pesadas na minha cabeça que ela sempre deu. Essas coisas. Nada. Mas ela já era pombagira? Em fase de doutrina. Claro, entendi. E aí... Ela teve... faleceu antes de mim. Antes, é? Uhum. Claro. E aí, como é que foi, então, para o senhor se tornar o Exu morcego? Existem linhas de Exu que são extremamente voltadas para a magia. Uhum. Exu Lucifer, Exu morcego e Exu marabu. Uhum. E Exu capa preta. Uhum. São linhas de Exu que mexem muito dentro da magia. Então, de acordo com a minha personalidade, eu ia pertencer a uma dessas quatro linhas uhum. de atuação. Exu morcego pelos meus atos. Que é? Noturnos. Eu mal me alimentava, porque eu tinha uma alimentação diferenciada. Eu não gostava de trabalhar durante o dia, eu gostava de trabalhar durante a noite. Tinha muito respeito pela noite, a sua feminilidade, então eu trabalhava durante a noite. Eu dormia durante o dia, tanto uhum. que as pessoas achavam que eu era um vampiro, porque eu sei também. Ah, claro, tem isso. E era, de certa forma. Uhum. Só que energético. Eu sugava as energias das outras pessoas para eu continuar existindo naquela encarnação. Entendi. Mas não que eu tomasse o sangue das pessoas. Tá certo. E o que, que o senhor levou de aprendizado, até vou perguntar isso para o senhor também, Sr. Trancarroz. O que, que o senhor levou de aprendizado dessa encarnação? Que eu deveria ter trabalhado mais a minha indiferença com as pessoas. Que toda a humanidade, ela é um todo. Você pode ter a sua individualidade, deve ter a sua individualidade como pessoa, mas entender que a humanidade é um organismo complexo que abrange todas as pessoas vivas. Então, se você fere um outro humano, você fere a si mesmo, porque todos fazem parte deste grande organismo que é a humanidade. Entendi. E seu Trancarroz, com o senhor, como é que foi? Depois dessas palavras tão complexas, fica difícil dizer, né? É. Filho, é muito complicado você amar a si mesmo se você não ama o próximo. Então você não ama de verdade a si mesmo. Como ele disse, tudo é um. Todos os humanos é um todo. Todos os humanos estão inseridos em um todo. Uhum. Então, se eu não amo ao próximo, como eu vou amar ao ser humano? Se eu não amo o ser humano, eu não amo a mim mesmo. Claro, tem. E o senhor não tinha ninguém assim que era especial para o senhor? Meu pai. Por que ele era tão especial? Foi ele que me criou, foi ele que me ensinou a maior parte das coisas que eu conhecia. Se eu tinha alguma doença, se eu tinha algum pesadelo, quem me socorria era ele. Entendi. Claro. E foi assim... ele que me protegia, por assim dizer. Entendi, claro. Tá certo, então. O senhor passa, por gentileza, aí uma mensagem final para todos que... e se acompanhar um pouquinho da história do Exu Morcego, junto ao lado do seu Trancarruas, para que, então, eles gravem bem no coração, até para a vida presente, que lição que eles podem aprender, que o senhor quer que eles levem da história do Exu Morcego, do senhor como Exu Morcego. Vocês não vivem numa caverna, cada um. Uhum. Toda a ação gera uma reação, uhum, na pessoa que está ao seu lado. Então tentem fazer com que essa reação seja boa, uhum, e não ruim. Porque como encarnados, como pessoas com livre-arbítrio, vocês têm esse poder. Por que não usar para fazer o bem? Ao invés de fazer uma bola de neve de energia ruim. Tá certo. Muito obrigado. Seu Trancarruas, passa uma mensagem final também, por gentileza, nesse especial que a gente fez. Eu estou com muitas mensagens finais. Já, esse já é do especial. Deixa eu pensar aqui, filho. Claro. Qual o mensagem final que eu mando, que eu ainda não mandei? É. Fala para as pessoas aí o poder de estar dentro de um ambiente onde se pratica o bem, a caridade, e às vezes passar uma vida inteira não aproveitar isso. É burrice, né? O problema de vocês é que muitas vezes vocês são burros. Vocês não percebem as coisas. E principalmente a mania que vocês têm do egoísmo e da vítima. Uhum. Vocês são todos vítimas sempre. Uhum. Ah, meu pai, eu não tenho isso porque alguém me tirou. A típica frase. Ah, eu tô mal, eu acho que fizeram um trabalho para mim. Tem certeza? E se fizeram, por quê? Uhum. Às vezes você mereceu, né? Nossa. Ninguém tá dizendo que é correto. Ninguém tem direito de fazer trabalho para mexer com o livre-arbítrio do outro. Só que ninguém leva as coisas de graça. É. Tem que conquistar. Algumas pessoas são boas demais, né? Acabam sendo boas demais para quem não merece. Você tem que ser bom. Mas às vezes a bondade demais acaba criando inimigos. Até a bondade é recíproca. Tudo que é demais, uhum, não é equilíbrio. E a gente não merece ser cuidado não, filho. Se cada vez que você dá uma coisa e você leva um tapa, eu disse que é importante você devolver com amor. Só que tem limite. É dentro daquilo que eu disse da amizade. Tem gente que não merece mais a sua amizade. Então você pega suas coisinhas e siga seu caminho. E deixa que aquela pessoa se afunde na própria bosta. Se você tentou tirar ela da bosta, ela tentou te puxar junto, deixa lá. Vai pela dor. Só pode ajudar quem te pede ajuda. Porque o tempo que você perde ajudando uma pessoa que não quer ajuda, você está desperdiçando e poderia estar ajudando alguém que quer ajuda. Durante a encarnação, conta um exemplo de uma pessoa que vocês ajudaram enquanto encarnados. Nunca ajudei ninguém, filho, só a mim mesmo. Muito menos. Você nem pensou pra falar. Louvado seja. Graças a Deus. Claro, Exu, muito obrigado, Sr. Trancarroz. Muito obrigado, Sr. Exu Morcego. Que Deus abençoe vocês na caminhada de vocês. Hugo mandou, te coroou, você estava chuva. Graças a Deus. Quero agradecer a vocês novamente por ter aberto a casa e ter permitido que falássemos com as entidades. Mãe Bárbara de Ansan e Mayra... Seu nome? Duarte. Mayra Duarte. Como vocês estão se sentindo agora? Cansada. Pra caramba. Eles cansam bastante, gente. É. Essa falta de sentimento que parece que eles têm cansa bastante. Porque eles anulam os nossos sentimentos porque eles não têm sentimentos. E você ter seu sentimento anulado é uma coisa que cansa. Sentimentos é uma coisa estranha. Eles têm sentimento, mas é um sentimento muito diferente do nosso. É. Então, há arrependimento? Há arrependimento. Só que não é o arrependimento que nós temos de quando nós fizemos coisas erradas. Que já fica... remoendo aquilo, né? Que pesa, você se sente mal. Se arrependeu, mas ele continua tocando a vida dele, ensinando pros outros isso. Então essa falta de sentimento é uma coisa que cansa muito. Cansa. Sem contar a barreira toda que eles fizeram, né? Que exauriu todo mundo. Você tem clarividência. Sim. Enquanto estava incorporado, você aproveitou a oportunidade para ver o que estava acontecendo aqui? Sim. Pode? Você também, Mayra? Vocês duas têm clarividência? Sim, sim. Vamos ver se o que cada uma viu é a mesma coisa. Mãe Bárbara, o que é que foi que a senhora viu enquanto o diálogo acontecia? Eu via os espíritos guardiões de todos os filhos que estão aqui, fazendo as guardas nas costas. Mas eu via também a energia que os filhos soltavam e ia para a tábua do Trancarruas e vinha pro Trancarruas. Então ele meio que estava se alimentando na energia de todos para conseguir manter. Mas claro, se alimentando com a permissão dos guias de todos os outros médiuns. E também a permissão dos médiuns com a sua boa intenção de ajudar. Sim. Ou seja, a energia estava somando, alimentando o fluxo energético. Sim, são os chamados os médiuns de suporte. Entendi. Que estavam suportando a energia. Certo. E Mayra, o que foi que você viu? Como foi que você viu? Eu vi as energias que sem forma que tentam bater na porteira do Trancarruas. Sem forma. Não tem uma forma humana, não tem uma forma visível. Energia pela energia. Energia pela energia, como se fosse uma massa de pensamentos negativos. Que tentam sempre derrubar as casas de luz e fé. Sim. Essa massa existe em todas as casas. Então vamos mais uma vez. Estavam debatendo ali. Qual que é o nome novamente desse terreiro? Filhos de Zé Pilintra. Filhos de Zé, como terreiro, filhos de Zé Pilintra. É assim? Tá certo. Então, mais uma vez eu agradeço e que Deus continue iluminando vocês, abençoando a caminhada de vocês. Amém. Se estava na minha linha, estava na minha reta para o estudo, eu derrubava sem dó. Sim, o senhor disse. Claro. Isso incluía mulheres grávidas. Certo. Nossa. E quem tá ouvindo dizer assim, tá vendo? Vai buscar ajuda de Exu. Exu só fez o mal a vida inteira e agora vai querer ajudar os outros. Na primeira oportunidade ele derruba você.